escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Obrigado aos meus pais. Pais, pais. Obrigado aos meus pais. Pai, pai, pai, pai, pai, sem vocês seria um invisual pai. E nada pai, mais. Mãe, mãe, mãe, mãe, mãe. Há muito tempo atrás, mãe. Era eu um pequenino. Menino. Já sabia fazer marcha atrás. Pai. E mexia muito no pepino. Obrigado aos meus pais. Ficou sem saber se era pepino ou se era referência a um pepi, pipi. Bem, no contexto de veramente feminino, funcionava perfeitamente, já em pequenino, andar por certos e determinados caminhos chamados pipi. Foi desta forma muito cultural, digamos, musical de certeza que foi. Cultural e educativo ainda vamos estudar para depois dizermos que se foram preenchidos, foi desta forma que foram preenchidos os primeiros segundos da emissão 155 de Escolhes Tu, Escolho Eu. 155, fulg. Bem... hoje é sábado, 28 de dezembro, mas esta emissão está a ser transmitida excepcionalmente por causa de compromissos jantaróicos do dia anterior. Portanto, está a ser publicado no dia 29 de dezembro de 2013. E até posso começar por recordar, desde já, não costumamos fazer isto, mas já que o dia é o mesmo, excepcionalmente, volto a dizer, a frisar essa coisa toda... Podemos recordar desde já que no dia 29 de dezembro de 2012 também houve uma emissão na qual escutámos Madalena, da Hot Club Portugal, jazz assim e coisa, a orquestra do Hot Club Portugal, The Book of Right On, da Joana Newsom, Tuna Veterana da Universidade Portugalense com Rosinha dos Limões, Velha Casinha de Carlos Bonaparte, António Calvário e Oração e Chorona de António Calvário. Acabamos o ano a chorar. Carlos Bonaparte, vamos acabar 2013 a chorar, nem por isso. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu creio que está errado, porque não é o Carlos Bonaparte que está aqui no estúdio. Ah, hoje não é. Eu é mais bom. Qual é o seu nome? O meu nome é Catiqueline. Tenho aqui nos papéis. Não. Não é este. Não sei qual é. Álvaro Cunhal? É mais parecido. Não. Pinto Costa, faz 2 anos. Também não. Também não. Não morreu. Espera não morreu o suficiente. Nelson Mandela. Aí já morreu. Pois, Olha, é o último papel que eu tenho, como pode ver, está a ver? Esse é o último papel que eu tenho. Jerónimo Martins. Também não. Então não sei quem é. Pois muito bem. Eu sou a Capitolina Andrioleta. Tenho noção que essa senhora já esteve aqui neste programa. Já há uns anos, mas pai, 2 anos. Pois, é possível. Eu tenho ideia desse nome, assim, é vagamente. É possível, mas não era eu, de certeza. Ah, não? Não. Ah. Não parece... sabia que havia muita... É capaz, em Portugal deve haver muitas Capitolinas a... Como é que é? Capitolina Andrioleta Bonaparte. Uh-huh. Com certeza que esse nome aparece em muita gente. Os bilhetes de identidade são preenchidos. Cartão cidadão, não é o cu? Pois, exatamente. Uh-huh. Aliás, eu quando vou aos serviços sociais e assim, a resposta dos funcionários é: olha, por favor, dê-me o seu cu. E claro, eu tenho que o dar, não é? Começam a sorrir quando olham para o seu cu, porque quem vê esse nome. Claro, só dá vontade de rir. Nem é pelo Capitolina, você nem é pelo Galeta. Você não deu um estalo ao seu padrinho ou madrinha aos pais quando quem deu esse nome? Quem teve a ideia, não é? Para... Dizem que eu, na altura, gostava muito de agarrar cabelos, mas eu obviamente nunca cheguei a dizer porquê. Talvez tenha sido por causa do nome, não sei. Mas é que eles engraçados que eles a rir-se não é do Capitolina nem do Andrioleta, é mais até da Bonaparte. Ah, dizem que faz lembrar um... Como é que eles chamam? Eles não chamam de locutor de rádio. É uma coisa parecida do género, mas não é a mesma coisa. Uma tentativa de... Sim, exatamente. Um Carlos Bonaparte, eles dizem... Ah, é da família do Zé Ceguinho. Pois... Mas hoje, nós... Pronto, eu e a Capitolina, como já perceberam, vamos ter música. Meu amor era verdadeiro, o teu era pirata. O que é isto? Bem, isto para já é Gabi Amarantes com Where's My Love, mas são escolhas que... foram protagonizadas, neste caso por mim, que sou a intervenção hoje, a prioridade é minha, sou eu o primeiro a escolher uma música para hoje, e foram músicas que foram escolhidas por mim, que vão preencher as minhas três intervenções, cá está ela. Foram músicas escolhidas por mim que vão preencher as minhas três intervenções, uma por cada mês. Vai acontecer o mesmo nas intervenções do Carlos Bonaparte. E cada música, eu escolhi esta, posso já começar a dizer, estão ouvindo como fundo. A Gabi Amarantos foi a minha primeira escolha deste ano, quando a prioridade foi minha, no dia 12 de janeiro. Curiosamente foi um sábado. Escolhi isto mesmo para chatear o Carlos, porque eu sei que ele não acha esta música propriamente uma obra-prima vinda do Brasil. E foi uma música que me preencheu na passagem de ano, já que essa aproxima. Curioso, vai haver mais uma passagem de ano ao Capitolino, tal como no ano passado. É verdade. Portanto, quatro músicas cada vez, se chegar para isso. Vamos escutar escolhas minhas, para já, e depois escolhas do Carlos, quando for escolhas dele. E começamos com uma brasileira, as mais óbvias. A senhora achava a dizer mais alguma coisa, ou a Capitolina? Não, disse apenas que era verdade. Pois, está bem. Então, e o resumo da semana da Capitolina? Olha, eu estive no salão de beleza, claro, estive a arranjar as minhas unhas, o meu cabelo, estive as minhas sobrancelhas, e pronto, e estive assim, foi assim algo muito interessante, porque, claro, encontrei as minhas amigas, e foi muito bom, foi muito bom. A senhora trabalha? Sim. E o que é que faz? Relações humanas. Pronto. Quando é uma rameira? Digamos que sim. Digamos como que é sim. Como é que sabia? Já foi meu cliente, não? Não é preciso, porque olha-se para si, essas sapatas, essa saia, que não é saia, isso é claro, cuecaia. Claro. Cueca. E eu entendi logo que você devia claro, ser dinamizadora cultural. Claro, exatamente. Dinamizadora, muito bem. Quando quiser chamar o Carlos Bonaparte, David, que é para este programa ter gente com condições, não é? Oh, Carlos, já está na hora. Já está no serviço. Espera aí, vamos ouvir mais uma música de fevereiro, que é qual? Conhece isto, Carlos Bonaparte? Ah, o Carlos não está cá. Olá, estou a chegar agora. Ah, o Carlos está a chegar. Estou a chegar, peço desculpa, demorei, atrasei-me. Estava ali num serviço também de relações humanas. Não, ainda estava a pagar a conta ali à... À dinamizadora cultural. Madre. Conhece isto? Até não conheço a Ana Moura. Para simbolizar e recordar a nossa ida ao Coliseu de Borla. Para ir ver a Ana Moura logo no início do ano, no dia 26 de janeiro. Foi dia 26, não é? Na semana a seguir, a terceira música do dia 2 ou 2. Tu tiveste 2 de borla. A minha segunda escolha do dia 2 ou 2 foi a Namora e Fado ao Lado, que é o que vamos ouvir de fundo. Então, e o Carlos Bonaparte, como é que se encontra? Que novidades estará para os nossos amigos? Encontro-me bem. Foi uma semana interessante em que eu estive... Ah, é verdade, antes de mais, olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição do nosso Escolhos dos Corvalho. Edição especial, não só por ser de fim de ano, por termos música de fundo em todas as emissões, mas também porque estamos de regresso ao estúdio número... Em todas as intervenções, exatamente, nas emissões. Estamos de regresso ao estúdio número 2. É verdade. Pela última vez, a última vez em que tínhamos estado aqui foi no dia 15 de dezembro de 2012. Já foi há mais de um ano em que escutamos Daido duas vezes, Just Girls, Berg, Robin Thicke e Raymond. Robin Thicke, mal eu sabia o que é que ele ia fazer no ano a seguir, mas parte do homem. Bom, Robin isso será... Com que música? When I Get You Alone. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Não, nem me lembro. Pois, te lembras? Porque não ligas nenhuma ao que eu digo e às músicas que eu escolho. Portanto, mais um ano depois, estamos aqui de regresso. É verdade. Ao estúdio número 2, quem é mais entendido em termos sonoros já deve ter reparado as diferenças em relação... Também não estamos no ar livre, nem vai ser só uma intervenção e meia ao ar livre, mas ainda estou para descobrir quem foi o palhaço que morreu. Bom, estou aqui a saber... Já ligaste a desejar bom Natal? Agora é um bocado tarde. Pois, estou aqui a saber que vai estar nevoado e com temperatura máxima de 11 graus e mínima de 8 graus para amanhã de 1 de janeiro de 2014. Tudo. Que dirá disso, Carlos Bonaparte? É a previsão de um ano muito sombrio para nós. Precipitação, 22%. Andas a ouvir o Antenor Show. Ai ai, porquê? Porque eu lá é que dou. Ah, da precipitação não. O que eu costumo dizer é as temperaturas mínimas e máximas e também a. Não, isto veio, caiu de uma laranjeira ou assim. Ah, e temperatura. O que eu depois costumo ver é. O que também costumo dar é as temperaturas do mar e as a ondulação e as temperaturas da água do mar. Muito bem. Então eu quero bora parte e encontra-se bem. Uhum. Muito bem. Então posso falar. Ainda vai dizer mais alguma coisa. Ah, vai dizer como é que foi o Natal? Se recebeu um Lopes, recebeste um Lopes, que isso é que interessa. Recebi. Ah, então está bem. Vazios. Não, recebi e. Foi giro, foi uma coisa gira. Foi uma. De você estar com o Carlos Bonaparte ligar ao Natal, não é propriamente. Pois, foi uma coisa com gira. Claro que a parte chata foi primeiro o temporal, não é? E depois que este presentezinho amargo chamado Dropbox R404. Também foi. Mas é engraçado porque. Sabes que na semana passada, quando eu descobri a cassete da Sula Mazurega e os discos do Teixeirinha, eu recordei, eu não sei porque, eu lembro-me de tantas coisas de quando eu tinha 2, 3, 4 anos, 5 anos. Lembro-me de tantas coisas, 2 anos muito pouca coisa. Mas dos 3 aos 5 anos, dos 3 aos 5 anos, tantas coisas que eu me lembro. Pronto, com respeito ao Natal, foi um bocado aquela coisa do. Bem, ficar de cama, porque estive doente, mas pronto, aguentou-se, passou-se. Pronto, voltou-se ao normal. Começa o Desastres Técnicos. Mais uma música. Que será qual? Chegou a altura de abordarmos uma boa. É, a introdução para a minha primeira escolha 2. Ora, ainda bem que escolheu mesmo. Já não ias falar mais? Não. Então, vou falar sobre a minha primeira escolha 2. As últimas 3 de 2013 da minha parte. Um gajo, sim senhor. Foi sem querer. Aliás, só sem querer que eu faço coisas e condições. Não sei se já percebeste. Nestes anos de convívio. Vai fazer 20, não é? Nestes anos de convívio já deixei reparado que só sem querer faço coisas e condições. Ora, a música que estamos a ouvir fundo chama-se Lotus. Não é chama-se, é mesmo o título. O título é Chama-se Lotus. Foi escutado aqui no dia 9 de março de 2013, digo eu. Sempre confirmar, exatamente, a quarta música de 9 de março de 2013. Eu gostei foi do nosso Lotus. Do teu Lotus. Do nosso Lotus, o teu Lotus? Do teu Lotus que se foi embora quando nos deixou ali. Ah, na semana passada. Então o carro vai embora e a gente fica aqui. Mas não falamos das desgraças, falamos coisas bonitas, que foi a música que mais marcou o meu ano, 2013, foi esta que estão a ouvir de fundo. Por coincidência, estou a seguir a ordem cronológica. Foi criada nos últimos dias de 2012, já contei aqui ao Carlos que foi na altura do Natal do ano passado, fez agora um ano, ou está a fazer, não sei bem o dia. E depois foi-se prolongando na minha cabeça até eu trazer para os colhos. Escolheu, porque como eu disse na altura e já disse também na emissão do aniversário, eu estava à espera de uma música, de uma escolha dele que fosse minimamente decente dentro do género para eu responder com esta melodia que estão agora a escutar de fundo. Isto porque, se fosse eu a trazer com prioridade, o Carlos ia ler, ou não, mas eu ia pelo menos enviar antecipadamente as minhas músicas para aquele dia, e ele já ia querer saber qual era e já ia estragar tudo. Como surpresa, foi resposta, tal como hoje, e eu não sei que 3 respostas é que ele vai trazer, como ele também não sabe quais são as músicas que eu vou escolher, mas devidamente, e de seguida, iremos falar em condições, que... escolhi como resposta por causa disso. Marcou aquela altura de março, pois andava... Eu, no dia 17 de março, fui até Coimbra no comboio, a viagem quase toda com esta música na cabeça. Isto também porque um Lotus tinha vencido a primeira corrida do ano, também foi a única. Tinha vencido a primeira corrida do ano da Fórmula 1, e depois acabou por marcar toda a época da Fórmula 1, que são muitas corridas, são 19 domingos, portanto é quase metade do ano ocupado. Com metade das semanas, metade dos fins de semana, ocupado com corridas de Fórmula 1, sempre a torcer pela minha equipa a Lotus, por causa desta música. O que tu não sabes, acho eu que não te contei, porque em outubro, quando foi o aniversário, eu escolhi esta música, mas não te contei porque na altura não havia nada para contar, é que no contexto de uma determinada relação que agora tenho, esta música foi o primeiro assunto que surgiu numa conversa mais prolongada, no dia 20 de julho, um sábado. que acho que daqui a pouco vai ser referido neste programa por causa de uma música que vamos ouvir, se não me engano. Exatamente, uma escolha tua de 20 de julho. Foi essa a escolha tua, mas foi sobretudo esta música que eu comecei a ver com uma certa, agora, companhia, até tinha paciência para me ouvir. E eu contei a história toda desta música, de onde é que surgiu, se bem te lembras, foi dia 24 de setembro de 2011, quando tu escolheste, não, quando eu escolhi R.E.M. e Day Sleeper, e tu respondeste com a música Lotus dos R.E.M., era a faixa número 2 do álbum Up dos R.E.M., gravado em 98. Olhámos hoje para baixo, encontramos a Day Sleeper, que era a número 11, e a Lotus era a faixa número 2, certo? Certo. E então, esta música acabou por ficar marcada também, não só a nível... Em vários, se tu reparares, eu parece que estou aqui a brincar, mas foi em vários pontos, porque foi a nível radiofónico e musical, e até amicicial, a nível amigal, porque está ligado a este programa, à rádio, não é? Está ligado a nós e está ligado à Fórmula 1, e a nível desportivo, estou a juntar também já o nível desportivo, e acabou também por estar a nível relacional, porque... Há pouco tempo me pediram para cantar esta música inteira aqui no estúdio número 2 e lá cantei a música inteira porque fico contente. É a música sem dúvida que marca o ano. Então o que é que vamos ouvir? Claro que vamos ouvir esta outra vez, porque eu já repeti aqui música, mas foi sem querer porque sou estúpido. Mas agora já não volto a fazer isso. Desde o Nasce Selvagem e do Hugh Grant, Don't Wreck Me Off. Isto são efeitos secundários de uma doença natalícia. Que coitadinhos. Chama-se Lodo. Isto é bonito. Vamos ouvir que música é que vem a seguir. A última desta intervenção. Roberto Leal ouvir. De certeza que foi em abril. Estamos a ouvir uma música por cada mês. Foi no dia 13 de abril. Primeira música. Esta música também tem a sua... Eu, Ana Moura, expliquei. Esta estou a explicar agora. O Roberto Leal Vira faz lembrar os meus tempos de infância, mesmo do infantário. É que nós dançámos isto e era todos uns contra os outros, que era uma maravilha. Foi a melhor dança que eu já vi até hoje. Bom, vou fazer uma pausa aqui no Vira para escutarmos porque é que eu escolhi a primeira música de hoje. Pode ser, Carlos Bonaparte? Pode ser, Miguel. Vamos aqui ouvir um excerto. Precisamente o dia 24 de setembro de 2011. É a segunda vez que isto calha mesmo bem, sem querer. Não é isto. Não quero assim também. Bom, afinal vamos para já voltar ao Roberto Leal. Vira. Mundo azul, a noite da floresta. A minha escolha de hoje, a primeira, está fortemente relacionada. Fortemente relacionada com o excerto de um programa do dia 24 de setembro de 2011. Que agora sim vamos escutar. Então fala lá da tua resposta. Eu sou aquele que tu queres e mais ninguém. Eu é isso. Eu sou aquele que tu queres e mais ninguém. Amor, é só quereres porque eu só quero o bem, só quero bem. Tu és rua. Pedaço de pé, uma ternura desse imenso mar. A minha mão, o teu cabelo. Seria então um pesadelo, podes ver. Ouve bem com atenção. Ah, eu sinto imensa paixão. Ah, ouve bem, é para ti esta canção. Mais ninguém. Amor é só quereres porque eu só quero bem, só quero bem. Eu sou aquele que te quero. E mais ninguém. Amor é só quereres porque eu só quero bem. Sobre a tua resposta, a tua resposta. Eu posso continuar a fazer isso? Posso falar agora? falar sobre a minha próxima. E o resto entrou para a história da rádio, porque o resto já se sabe que isto vai parar no Chama-se Lotos. Nem estava recordado dessa. Pois, não estava, mas estou eu. Vamos voltar porque, ao Roberto Leal. Porque quando essa gravação começa com. Ou seja, não começa a meio. O corte que tu fizeste. Foi já depois do Eu Sou Aquilo. Pois. Não sei que foi, mas eu no outro dia... Está tão bem feito que nem parece... Eu no outro dia estava a pensar nisto no Lotus e ele estava a tocar, era uma coisa... E sabes porquê? Porque foi na tal vez que eu estava a tocar isto na guitarra e associei estes acordes, são os mesmos, a mesma sequência de alguma música. E fui buscar, vamos ouvir, Os Excessos, Eu Sou Aquilo. Porque foi, no fundo, e sem querer, foi por causa do Excesso, Eu Sou Aquilo. E por causa do Carlos estar a tocar essa sequência, tu já nem sabes o que é que estavas a tocar aquela sequência de acordes, mas pronto. Foi surgindo assim. Foi surgindo, comecei a tocar os Excessos e depois fomos continuando a música e surgiu o Chama-se Lotus, foi a música que mais marcou em 2013. Já comecei, isto já é um balanço. Já é uma retrospectiva do ano de 2013. Que já. Já comecei na semana passada. Há duas semanas. Quando escolhi o... Não, há duas semanas. Não há mal nenhum, não disse nada. Quando escolhi o Madre Deus e a Estrada da Montanha, em mais um capítulo de recordar como foi, se há música que marcou este ano, acabei de dizer, chama-se Lotus, que teve origem no Eu Sou Aquilo, faz-me lembrar, em tempos de infância que eu vivia para outros lados, na Madalena, e já falei nisso uma vez, a loucura que foi no dia 7 de dezembro de 1997, quando os Excessos foram lá a Madalena tocar. E eu de minha casa ouvia, e eu a pensar, eu saí da casa de banho, que a casa de banho é cá fora, e eu a pensar, quem me dera estar ali, eu com 10 anos, não é? No alto da minha sabedoria, 10 anos, achas que sabe mais do que o miúdo de 10 anos, e pá, pá, pá. Eu na altura sabia muito, imagineira. É aquelas coisas que tens de fazer quando alguma coisa normal surge nas tuas redondezas e o caraças. E eu lembro-me dos Excessos virem lá à freguesia onde eu morava e ser uma loucura, mesmo sendo. Acho que foi uma quinta-feira ou sexta à noite. Se calhar foi sexta à noite. Vamos já ver se 7 de dezembro de 97 quando é que foi e depois dizemos. Os Excessos trazem essas coisas. E também, no geral, quando se fala em Excessos, faz lembrar os nossos tempos de infância. Foram a grande boys band, não é? O grande grupo masculino dos anos 90. Boys. Duraram um pouco, que é o costume nestes casos. Boys. Mas. Boys. Olha, os boys band parece que regressaram para ficar. Para ficar até acabarem, vão ficar, exatamente. Portanto. Boys band. Não vamos ouvir Chama-se Lotus, mas vamos ouvir Excessos, Eu Sou Aquilo, já com o Roberto Leal se calou. Pode ser? Pode. Depois de 22 minutos de intervenção. Yeah. paixão. O bebai é para ti esta canção. As músicas tu escolheste. Que escolhi para ti, exatamente. Vamos ouvir a primeira. Ah, sabe. Esta foi a primeira música do ano neste programa, se não me engano. Foi. Undertaker. No dia Under Attack. É isso. Sob ataque. Os Abas estavam a ser atacados. Primeira música que se ouviu nos Colos que eu escolhi em 2013 foi esta. Abba Under Attack, no dia 5 de janeiro. Pronto. Eu acho que eu, por acaso, há uma coisa que eu tenho, há uma coisa que eu lembro, eu pensei que os Abba iam estar cá em cima, no top. Estão para aí nos 10 primeiros. Estão para aí nos 10 primeiros. Nos 10 primeiros, não sei, tá, mas, eu acho que não. Não sei. Seis músicas deles, acho que não escolhi tantas. Mas... Estão? Estão em sétimo com 7 músicas. Em oitavo com 7 músicas. Ao lado de Madre Deus e Sérgio Godinho. Ah, pois, oitavo não. Ah, mas Madre Deus já passaram porque ainda não estou contente. Ah, pois. Pronto, mas só no décimo lá. Então, no décimo, sim. Escolhi esta música já agora. Porquê é que escolheste esta música na altura? Já me sabe. Isso também era um desafio para mim. Já não lembro muito do contexto. Eu escolhi porque foi a primeira música que ouvimos e o Carlos não gosta nada da Abba. Ele testa. Eu acho que teve com a. E assim, eu sei que esta música, por um lado, foi... Eu lembro na altura ter referido a decadência do... Que foi assim uma fase um bocadinho triste do Abba. Mas já não lembro porque me ter escolhido esta música. É curioso porque já não me lembro. Porque sabes que, é assim, eu tenho... Eu talvez tenha escolhido esta música por conta dos... Porque eu lembro-me perfeitamente que... Como é que ia te explicar? Dos especiais da MTV, não sei o quê. Porque esta... Foi assim uma coisa muito estranha. Esta música, não sei o que é que eu escolhi. Porque há vários motivos que eu, quais eu podia escolher esta música. Podia ser pela parte instrumental. Podia ser pela parte instrumental. Podia ser por ser o princípio dos anos 80. Podia ser porque esta música me faz lembrar... Talvez tenha sido preciso por isso. Ou um trajeto de vida, ou então uma fase de maior adultismo, por chamar assim. Podia ser por vários motivos que eu podia ter escolhido esta música. Olha, diz. Agora que o ano está a acabar, qual é a tua personalidade do ano? Lá vai aquelas perguntas que eu nunca sabe responder. Não há domingos paciência. Não. Por cá, em Portugal. A minha personalidade do ano... Em Portugal. Além do Carlos Bonaparte. Por menos estranho que possa aparecer, vai ser o nosso primeiro-ministro Pedro Paulo Chacoalho. Porquê? Não, hoje é Sócrates. Porquê? E eu explico porquê. Porque ele é um exemplo de como, não se mentindo, apenas omitindo, e não falo apenas da declaração de Natal, esse é o cúmulo, mas não se mentindo, apenas omitindo, ou seja, como é que se consegue... Ele demonstra muito bem o quanto os números podem valer. Ele dizendo sempre a verdade, não completa, mas dizendo sempre a verdade, porque ele nunca disse eu sou gordo. Ele apenas disse eu não sou magro. Ou seja, ele não mentiu. Ele não disse a verdade toda. Mas resultado, para mim é personalidade do ano, porque é uma pessoa que mostrou uma grande inteligência. Por que perguntaste isto hoje? When you project, King of My Castle. Esta música não me vem. 9 de fevereiro de 2013. Porquê é que eu escolhi isto? O Carlos vai dizer porquê é que escolheu, mas porquê é que eu escolhi para esta lista de músicas dele? Ah, tal como eu já disse há um bocado, nesta intervenção nós vamos ouvir 4 escolhas dele. Esta foi de 9 de fevereiro, exatamente. Porque este programa começou com é a mesma música, não é nada, não foi ao lá botar, foi nós a mandar vir um para o outro, porque ele já tinha escolhido isto, mas é a mesma coisa. Mas é uma versão diferente. E achei piada aí esse. Achei piada aí esse. Esta música lembra-me bem, porque é que eu escolhi? Esta música foi numa altura em que eu... Peraí, estavas também a elogiar para a escolha. Quero ouvir o resto dos elogios. Não, é isso. É um homem que... Quer dizer que é a tua personalidade, mas não é por aspectos positivos, propriamente. É por aspectos positivos, porque ele demonstra... Ele é inteligente para, por um lado, demonstrar... É assim, ele só não é inteligente porque anda a brigar com coisas sérias, como quem diz. Só não é mau por causa disso. Mas ele não mentiu, ninguém pode acusar de mentir. Ele apenas jogou com os números a seu favor. E ele foi inteligente. Não, ele foi inteligente. E isso faz dele também um grande político, no sentido de ele sabe, com os dados que ele tem à disposição dele, ele joga com isso. Claro, também dá para jogar, digamos assim, contra ele. Mas mais dá para jogar a favor dele do que contra. Porque, para todos os efeitos, houve uma recuperação. Nós, este ano, acabamos com mais empregos do que desempregos. O saldo foi positivo. Ou seja, ele, para todos os efeitos, 120 mil ou 22 mil, acaba por ser irrelevante no sentido... Enfim, podemos... Este é o caso mais recente. Quando foi a questão do... Da questão do Paulo Portas, ele manteve-se firme. O Paulo Portas, para mim, é o elo mais fraco. Esse sim, pela negativa, não é inteligente, não é um bom político, não é uma pessoa de palavra. Não venho dizer que ele não é inteligente e que não é um bom político, isso não concordo nada. Agora, se diz que não é uma pessoa de palavra e que não é confiável, aí já concordo. Não, é assim, mas ser bom político e ser confiável, não quer dizer. Diz uma coisa. É a mesma coisa. É bom político porquê? Porque não faz nada? Ele é inteligente, ele está à política e ele está no meio dele, ele está no mundo dele. Agora, se bem a dizer que não é um homem de palavra e que não é alguém quem se possa confiar, aí está. Repara, ele inteligente foi, mas a curto prazo, conseguiu subir. Não é foi, é. Uma pessoa não é só inteligente em 2 minutos. Não, eu repara, sim, ok, mas ele é inteligente a curto prazo. Porque ele, depois deste governo acabar, acabou, a carreira da política dele acabou. Se o PS ganha com maioria relativa, tu vais ver a quem é que ele se vai colar, se acabou ou não. Em 2015. Não, mas houve uma coisa, Mais uma música. Ah, esta também lembro bem. Eu não tinha falado da outra, mas já falo. Esta é Déjà Vu, Onde Estás. Sim, sim, sim. Pronto, à procura assim, do dia. Sim, março, certeza. 23 de março. Cristiana Pereira com Déjà Vu, Onde Estás. Escolhi isto também por causa da introdução, foi uma coisa bonita, com música clássica de fundo e tudo. Mais. Pronto, é assim. O Paulo Portas é inteligente a curto prazo. Tu podes dizer, ele pode se colar. Então, mas e se o PS não faz governo de coligação com ele? Se prefere fazer coligação com a esquerda, que pode ter menos força, mas os três partidos em coligação podem conseguir votos suficientes para uma para conseguir governo. Não é força. Tu é nunca viste os comunistas aliados a um Partido Socialista? Cá. Nem vais ver. Digo eu, não é? Gente, não sei. Eu sabes que o CDS eu estou... o partido do Cola, que anda ali. Anda a ver para onde é que cai. Pois é. Para onde é que cai a mama. Pois é, só que não é o PS que precisa do CDS. Claro que o CDS sai muito mais a ganhar com uma coligação do que o partido que ganha. Exatamente. É o CDS. Sabe tu mais, quer dizer, depois? Se conseguir maioria absoluta com isso. Portanto, percebes? Portanto, não estou. Não digo que não é que não esteja a ver o PS a aceitar uma coligação com o CDS. A questão não é essa. Embora o PS tenha a liberdade de escolher como o partido que ganhou, até para fazer uma coligação com o Partido da Terra, se quiser. Agora, quer dizer, eu estou a ver a Catarina Martins muito revolucionária na ligação com o... Não com o PS, mas com a... Quer dizer, indiretamente vai sendo, porque as ideologias vão sendo muito de acordo com as do PS. Eu antes via aqueles dinossauros que eram o Jerónimo de Sousa e o Francisco Louçã. Agora vejo outros nomes mais jovens do partido e gosto muito se ela concorresse para alguma coisa que eu pudesse votar. Francisco Louçã não é velho, caraças. Pois não, mas eu digo dinossauros no sentido de... Está lá há muito tempo. Sim. Já estão viciados. Eu sinceramente, se eu estiver, ou seja, se eu pudesse votar em alguma coisa na Catarina Martins, era nela que votava, porque acho que é uma... Pronto, mas já estamos a fugir, deixando a personalidade. Sim. Agora vamos a notar às músicas. Às músicas. King of My Castle foi porquê? King of My Castle foi naquela altura que andava mais para do dance music. Notas. Encontrei, eu na altura encontrei várias coletâneas de dance music que me fizeram resgatar inúmeros clássicos, coisas que eu vi na Rádio Cidade. Esta tem a ver... Só para citar alguns, logo desde o início do ano, Clap Your Hands, Popo Nani. Oh, é o trago de drink. É engraçado que Think About The Way I Say MC's era bem intenso. É engraçado que na resposta ao Where's My Love, a primeira música de fundo que ouvimos hoje, tu respondes com os calcinha preta. É que eu acho, lembras-te, eu faço chover. Eu sei. Em que tu até contaste deles a meio dizerem calcinha preta. Eu esta semana associei isso ao Ponte Preta, a equipa do Brasil. Porque esta semana foi muito agitada e vai continuar a ser no futebol brasileiro, porque o Fluminense desceu, foi campeão em 2012 e desta divisão em 2013. Só que isso já foi no dia 8 de dezembro que se confirmou a descida na última jornada. Só que a Portuguesa, que é a minha equipa, até pelas suas origens e pelo nome, que é a minha equipa no Brasil, até mesmo antes dos outros paulistas, Santos, São Paulo e Corinthians, é a minha equipa no Brasil, é a Portuguesa e do Atlético Mineiro, do Grêmio Porto Alegre também. Desceu divisão porque utilizou um jogador que estava castigado, que inicialmente só tinha recebido um jogo de suspensão, mas depois recebeu dois, e eles dizem que não foram avisados, e o jogador foi utilizado no jogo, e então foram penalizados com 4 pontos, passam para a zona de descida, e o Fluminense fica na primeira divisão. Quem é que desce com o Fluminense? O Vasco da Gama, outro com o coitadinho. Vamos ouvir mais uma música. Certeza? Isto foi em abril, como é óbvio. O original de Carlos Bonaparte foi escutado no dia 6 de abril de 2013, numa emissão em que cantou-se 3 músicas dele. A segunda foi Je suis te content. Porquê é que eu escolhi esta? Porque já que foi um ano do... Se o meu foi o ano de Lotus, para o Carlos foi o ano de falar estrangeiro, sobretudo ali romenos e castelhanos. E então escolhi uma música em que ele canta francês, porque é o Carlos Internacional. É o Carlos versão Papa Misto, o Papa. Nesta, é o exemplo desta música. E então, o Ponte Preta e o Náutico descem com o Fluminense e com o Vasco. O Vasco até é aquele que mora à nossa frente, não é? E eu lembrei-me do Ponte Preta. Com isto, o calcinha preta. Eles, durante o jogo, os relatadores podiam dizer Ponte Preta. Não ias assim, Ponte Preta, go! Não é? Para cá, o clube que eu simpatizo. Foi à final da Taça Sul-Americana. Que é o equivalente à Taça UEFA cá, Liga Europa. A segunda importância. Foi à final com o Belés. E desta divisão. Foi à final de uma competição... Foi à final com o Belés e desta divisão no Brasil. É como o Fluminense. Se calhar já não vai descer, não é? Já não. Quer dizer, ainda vai haver recurso para a justiça comum, mas não vai dar em nada. Fica o Fluminense, deixa a Portuguesa. Pois, era Tinham que arranjar alguma forma de manter o Fluminense. Já não é a primeira vez que o Fluminense consegue a manutenção nos tribunais. Faz sobrar o bom denso aos anos. Pois. Tanto andou que desceu por conta própria. Ora. Ora bem. Diz coisas sobre Deja Vu onde estás, não é o que eu não, eu não sou outra. Ah, pois não. Pois. Tu disseste que foi a fase. Foi na fase de dança e foi numa altura. Eu escolhi aquela versão porque eu já tinha escolhido a outra versão original, mas eu voltei a fazer referência às minhas 19 cassetes de vídeo. Uhum. Pronto. Quanto a Deja Vu onde estás, a música da Cristina Pereira foi uma aposta da Rádio Interweb. Foi uma cantora que eu gostei bastante e continuo a gostar. E era uma intenção que depois se concretizou, que era a de entrevistar a cantora. E foi uma música que entrou para o top da Interweb. Foi uma. Aquela, e era uma música que eu gostei muito daquela música porque ela era muito descritiva na música. Esta música eu escolhi. Já qualquer coisa que foram das duas, consegues-me suportar, consegues dar o suporte? Posso e posso chegar para a frente também. Meu coração e eu, isso sabes. Pronto, exatamente. Então, estas músicas fazem parte todas de uma cassete, porque isto foi toda uma sequência. Esta música foi basicamente tinha um órgão de lá da Tuna que eles emprestaram e tal, e eu gravei uma cassete que acho que se chamava Novos Sons. Eu acho que foi desse Novos Sons que gravei esta música. Foi com a moto a passar e tudo. Mais uma música. Já? Então, ainda vais falar, tenho que preencher isto com o som. Só tens mais esta música. É o Stay, de Maio. Rihanna com quem? Mickey Echo. E porquê é que eu escolhi isto? Para lembrar que eu sou burro, porque eu nesta emissão meti outra música qualquer nesta. Foi o If You Buy This Record, Your Life Will Be Better. Confundi tudo, misturei tudo. O Stay entrou antes de tempo. Quando o Carlos introduz a Stay, diz que vamos ouvir a Stay, depois ouvimos outra música qualquer. É para. Isto é para me lembrar o quão burro eu sou. Ora, fala lá. Esta aí eu escolhi porque foi um sucesso da altura. Foi um. Era um regresso da Rihanna. E porque. Pronto, era. Eu na altura acho que fiz abordagem à qualidade da música que no geral tem aumentado. E que este era um dos álbuns mais esperados e não sei o quê. Pronto. Ora bom, se quer falar sobre a tua primeira escolha de hoje. Era isso que eu ia falar agora. Vamos ouvir uma música de Santa Maria chamada Tudo para Te Amar. A música para responder ao género dos excessos. Vamos aqui ouvir essa melodia, essa Tudo para Te Amar. E esta música porquê? Ela fez parte, não dos 20 melhores videoclipes do Sol Música, mas dos meus 20 melhores videoclipes, que foi uma coisa que eu fiz no ano de 99. O Sol Música levou a cabo, o Sol de Portugal neste caso, levou a cabo os melhores 20 melhores videoclipes portugueses no ano de 99. Os quais fazia parte o Na Marinha do Escuro do Açúcar, o Toda a Gente Sabe Que Te Amo, Toda a Gente Sabe O Que Sinto Por Ti, do Miguel Ângelo. Sim. Pronto. O Anda Cá O Papá, do Bossa e Si. Não fazia parte dessa música, mas eu gostei muito do videoclipe desta música de Santa Maria, do Tudo Para Te Amar, e coloquei aqui. Pronto. Coloquei nesse top 20. Coloquei no meu canal, coloquei essa música no top 20. Esse, a Micaela, com Erros de Amor. E esta música estava nos lugares teammates. Eu acho que é uma cor que fica muito bem nos videoclipes, é o azul mar. Já falaste nisso, ao fim. E esta música aposta muito nessa cor. Este videoclipe. Mais de marcar o género, marca também saudades. Porque esta, digamos que esta música. Eu fico com muitas saudades, porque esta música marca uma era muito bonita da música portuguesa, de uma grande, ou de uma aparente grande estabilidade, que rapidamente se pôs num clínio brutal. Mas era numa altura em que a música portuguesa tinha vendas, tinha muitos artistas. Foi uma coisa realmente espetacular. Pronto, os Santa Maria mudaram muito entretanto, não tem nada a ver com o que era naquela altura. Que pena, porque eu gostava mais de Santa Maria como era naquela altura. E o que eu posso dizer mais? Posso dizer que, a título pessoal, marca também uma altura muito bonita da minha vida, porque era a altura em que eu mais me aproximei de uma familiar. Eu na altura tinha 14 anos, ela na altura. Eu 14, ela na altura tinha 10, 11. E tenho realmente muitas saudades desses tempos. Ela hoje já tem 25 anos à diferença. Eu vou fazer 28 e ela já tem 25. Fez em outubro. Coisa brutal, eu realmente fico, a minha alma fica parva e eu fico triste por ver estas pessoas que mudaram tanto quando tinham tios para ser comigo aquilo que eram, porque resultava. Mas pronto, enfim, está bem. É isso, os Ouvidos de Santa Maria. Muito bem. Com tudo para te amar. Olha, fechou na música e tudo. Do segundo álbum já. Como é que chama a música? Tudo para te amar. Obrigado. Eu sei que devidamente tu. Eu sei que amamos. Olha, vou passar na passagem de ano, vou até uma prima minha. Bom, vamos escutar então Santa Maria, se os ouvintes permitirem. Se não permitirem, permitimos. Ouvimos nós dois. volta sem intervenção, mais musiquinhas. Não. Ei, que música gira! Bom, aí nem sabe. Sorry. Sorry. Sorry, I'm very burro. Não sei que isto é do Sérgio Godinho. A noite passada, acordei com o teu beijo. Isto tem duas explicações. Já agora ouviu-se em maio, de certeza. Mas já posso dizer que foi no dia 4 de maio. Ah, que giro. Sérgio Godinho foi, tal como em 2012, o cantor muito presente nas minhas escolhas musicais e mentes musicais. E esta música eu conheci através de uma série, um dos programas televisivos que também marcou o meu ano em 2013, que foi depois do Adeus, que falava a história de uma família de retornados. Uma não, eram mais que uma, mas sentada numa família tinha regressado a Angola após 20, de Angola até a metrópole, até Lisboa, no dia 20, após 25 de Abril de 74. E eu conheci esta música, chama-se A Noite Passada, nesse espaço televisivo. Há bocado estávamos a falar da personalidade do ano em Portugal. Eu acho que, se era para escolher nesses aspectos, poderia ser escolhido Paulo Portas, o próprio Paulo Portas. O Vítor Gaspar. Mas espera aí, eu escolhi um pela negativa e um pela positiva. Tá. O Pedro Passos Coelho eu avalio pela positiva. Apesar de ser um desgraçado. Mas também só que se a fazer pior, portanto. É para ver. Eu acho que a personalidade do ano em Portugal, se houvesse tal, e vai rimar e tudo, seria o Afinal. Porquê? Porque nós estamos na divulgação de números que é mais à frente o mesmo responsável a dizer, afinal, alguém do governo diz uma coisa e depois vem alguém da Troika, não, afinal não é bem assim. Ou ao contrário, alguém da Troika diz e depois o Ministro das Finanças diz, não, afinal não é bem assim. O Paulo Portas diz que sai do governo e a decisão é irrevogável e depois vem, afinal irrevogável não era o que vocês estavam a pensar. O Rui Machete diz não sei o quê de Angola e não, afinal eu peço desculpa que não era bem isso. Estamos neste... já te ri, mas... O afinal, ou as pessoas informam-se bem antes de falar da primeira vez, ou mais vão estarem caladas. Porque eu sei que as pessoas querem ouvir, querem saber notícias, e então se for sobre a Casa dos Segredos ainda melhor. Mas em relação à política, as pessoas interessam-se e gostam de saber e tal. Economias, números, sobretudo os números e tal. Mas se é para dar informações que depois não se concretizam, ou que não são bem certas, ou que não usam os termos corretos, e depois, afinal, não é bem isso que eu disse, não falem. Para isso, falam-me um bocado de uma história que eu ouvi no Governo de Sombra, da TV e da TSF, da TV24, que é o Não Chore. Eu não sei se lembras uma senhora, durante, acho que foi durante a campanha das autárquicas, já não me lembro, cruzou-se com o António José Seguro, num local público, e as câmaras apanharam ela a chorar, apresentou-lhe uma fatura, não sei o quê. Estavam com a rasca financeiramente. Uhum. E ela só chorava em frente a ele. O António José Seguro só dizia, não chore, não chore. E ele também já quase a chorar, não chore, não chore. Para dizer não chore, eu também ia para lá. O líder do maior partido da oposição, quando aparece casos concretos à frente, só sabe dizer, não chore, não chore. Se bem que também, nesta altura, não há muito mais a dizer, a não ser não chore, porque não se faz muito mais. Mas não tá há. Estou contando-nos com a ideia que se fosse para o momento tu melhoravas isto tudo. Ele também não podia fazer nada porque tinha aí as câmaras à beira. Sim. Okay, que ele podia fazer era dar algum dinheiro para a senhora. Sim, e os colas que falamos de conversas aleatórias, se vissem isso, eram logo uns 20 mil logo a seguir, a pedir também. Pois. Bom, se ele dá dinheiro àquela, também pode dar dinheiro a mim. Pois, mas isso é outra história. Isso é... Agora, aquele caso era... E ele, politicamente, saiu muito a ganhar com aquilo. Se ele tivesse feito isso... Não. Olha, ia logo ser acusado de comprar votos. Ia logo ser acusado de ter ensinado aquela situação para aparecer na televisão para fazer a figura de bonzinho. Não sei. Não. Quer dizer, ia para a oposição, mas não sei. Tu estás num país que é Portugal. E só isso dá tudo para ser um desastre. E quando juntas governo e Portugal, a combinação fantástica para dar uma tragédia grega. Lá está a grega. Olha uma música. Antes parece grego. Numa das uma das noites que me marcou em 2013 foi a noite de 9 de novembro, em que fui assistir aos 20 anos da FEP. E esta música é precisamente da FEP. Calma, pá, não me deixas falar. Bem, aqui também não tenho coisa para descer a cadeira, mas... Esta música Foi a minha primeira escolha, por acaso já foi uma resposta, mas foi a minha primeira escolha, curiosamente, no dia 22 de junho de 2013. Sabes que há uma... E é curioso, sou da FEP e no dia 22 de junho. Hã? Sabes que há uma... Eu já era para dizer isto na semana passada. Sabes que há uma... Chama-se Desconfia e é cantado ao vivo, ou tu na Académica da Faculdade de Economia do Porto. Não sei se é uma freguesia, se é, mas há uma coisa em Lirique que se chama 22 de junho, amor. O quê? Mas não, eu sei que há um clube de futebol que se chama 22 de junho, amor. O quê? No Brasil, não? Não, é Leiria. 22 de junho, amor? Sim. Oh, estás a mentir agora. Estou a falar a sério. Ah, é? Só a dizer que lembrei. Mas eu até cheguei a falar com eles quando tinha futebol em Portugal. É verdade. Queres ir ao futebol em Portugal.wordpress.com? Foi uma coisa. Porque ainda só não ativo, ver as coisas que nós por lá fizemos, o teu tal e qual, tem lá os 8 números do tal e qual. Ah, é? Sei lá, foi uma coisa que eu me esqueci de no resumo desta semana. Porque esta semana foi uma semana muito cheia. E eu, na quinta-feira, enquanto falava com uma das nossas diretoras, a Joana, fiz. Deu-me para ir ao futebol em Portugal. E fui. Fui ao futebol em Portugal. Ao futebol em Portugal.wordpress.com, que é um blog que ainda está ativo. O site em si já não está, mas o blog está. Tem lá a rubrica Outras Eras, o Apente Fino. Tem lá uma. muito gira. que é o. Não é o Apente Fino, é outra rubrica. Que é. Já não sei qual era o nome da rubrica, mas basicamente falava neste caso sobre. Ponte Preta. Falava sobre. Ah não, era o Apente Fino, era. Falava sobre o Vitor Bahia. E quem escreveu a escritora do texto foi a Eliana Martins. A minha cunhada. Há 5 anos, vê lá. Há 2 de novembro, ainda. Há quase 5. Vê lá. Que coisas são. Fala à pessoa que critica os políticos que colocam lá familiares nos seus postos e tal. Bem, aí ele chama uma cunhada para escrever um texto para o site dele. Já bateu os microfones. Uma vez achas técnicos. Aplausos para o Ah, é verdade. Estás no estúdio número 2. Onde já não estavas há mais de um ano, notas as diferenças. Olha, o monitor aqui é novo, olha aqui, monitor novo, que eu até disse que foi a primeira coisa que fiz uma gravação para a rádio. A única coisa que eu achei nova, foi o quê? A primeira coisa que fiz com este monitor foi uma gravação para a rádio, que eu até disse, sabes ver este monitor? Ah, olha, coisa que eu assim mudei, que eu sei como... Ah, eu não sei... Atrás de mim já não está o órgão, que fez os tais sons da SEC, está um baú onde está todo o arquivo da Antena Web, certamente. Claro. Tens aí uma... Ao lado um caminheiro novo azul, só não liguei esse, liguei a luz cima, que era para veres melhor, estás mais habituado a luz cima. Exato. Muitas diferenças físicas. Vamos ouvir mais uma musiquinha aqui, que é uma, mais uma escolha minha agora em julho. Num puff. Em julho, foi o quê? Marco Rodrigues, de certeza. Não. Cucu Roseta e Pierre Ardenne, Fados Barcos. Ah. Vamos cá confirmar o dia. É fácil perceber porquê. A Cucu Roseta tornou-se a minha... Predileta, a minha música, a minha cantora, compositora e arrumadora. Eu lembro muito bem desse momento, porque eu na altura escolhi a Cátia Freitas. Exatamente, com o altar particular. Exatamente. Isto é com a Roseta e Pierre. Nós até confundimos que fomos curar a uma brasileira. Exatamente. Com a Roseta e Pierre Ardenne com Fados Barcos no dia 27 de julho de 2013, em versão acústica. Tem a ver com a MPB. Versão MPB, música portuguesa brasileira, que surgiu numa altura muito boa em que já desde o ano passado a minha ligação entre Portugal e o Brasil. A minha ligação com o Brasil e também juntar os dois países tem sido acentuada. E isto é um exemplo muito bom musical. O MPB, para quem não sabe, foi um programa que foi transmitido na RTP1 e depois na RTP2, juntando músicos portugueses, brasileiros e cabo-verdianos. E para mim, a melhor música que se ouviu lá em termos de duetos e junções foi esta, Fado dos Barcos, Cucu Roseta. Cucu Roseta, como eu estava a dizer, tornou-se a minha música predileta em Portugal ao longo deste ano. Porque, pá, admiro. Olha, deu na RTP Memória em 2007 uma noite de fados. 50 anos de telefados. Quando a RTP fez 50 anos. E a Cucu Roseta lá a cantar. Há 6 anos. E o Zambujo, o teu amigo Zambujo e tal. Portanto, também tem lógica trazer a Cucu Roseta para esta lista de 12 melodias. 12 meses tem o ano. E esta intervenção também vai ter cerca de 12 minutos. Mas não tem nada a ver com o que eu vou dizer. Este ano foi também... O ano de eu receber CDs de Borla e bilhetes para ir ver de Borla ou concertos. Aliás, a primeira coisa que eu ganhei neste tipo de concurso, passatempos, é assim que se diz. Passatempos não, passatempo é um passatempo. Que é o que os políticos estão a fazer, não há passar o tempo deles. Mas entre esses passatempos de uma determinada empresa, A primeira coisa que foi até que ganhei foi irmos ver o Ana Moura de Ana Moura de Borla. O concerto da Ana Moura de Borla. Depois fui ganhando CDs. Tenho aqui à minha frente a Maria Rita, que a tua mãezinha até parecia muito. Tenho aqui, estás a ouvir aqui os CDs? Sim, sim, sim. Três Cantos ao Vivo, Zé Mário Branco, Sérgio Godinho e Fausto Bernal Luís. Há de ver para aqui, vês aí no baú, olha para mim, vê se vês. Ah, tá bem, tá bem. O Marco Rodrigues com o Entretanto e mais não sei o que é. Bom. E ganhaste o Gil Linda? Eu vou falar no Gil Linda, exatamente, porque o Gil Linda, o mundo pequenino, vamos lá ver. Agora para ser o Ricardo Alves Pereira, vamos lá ver. É o exemplo. Claro, cada um tem a sua perspectiva, cada um tem a sua opinião, cada um tem os seus gostos musicais e a sua análise a fazer quando surgem músicas. O mundo pequenino do Gil Linda é aquilo que eu considero publicidade enganosa no seu expoente máximo nos últimos tempos em Portugal. Eu lembro que estava a caminho numa gravação dos Cortes, escolho eu, isto, sei lá, fevereiro. Estava a ouvir o Hotel Babilónia na Antena 1, com o João Governo e o Pedro Roldoarte. E o João Governo a dizer que naquela semana tinha viajado até Lisboa, porque ele é daqui do Porto, tinha viajado até Lisboa para ajudar na produção, ou não sei o quê, do novo álbum Gil Linda. Ponham-se atentos. Lá para a altura da Páscoa, talvez finais de Março e tal, ponham-se atentos, que é uma obra-prima. Vai surpreender muita gente. Veio publicidade na televisão, entrevistas atrás de entrevistas, a rádio, a Antena 1 inundar a porcaria do Seja Agora. Porcaria não, o Carlos já escolheu essa música, é muito boa. E depois vem-me parar às mãos este CD. Tenho aqui à minha frente, uma capa, até artisticamente falando. É uma capa jeitosa, o Carlos pode ver. Sim, mas, sim, sim. Quer dizer, esta lista de cores foi bem produzida, sim, sim, sim, bem escolhida, está muito bem, semioticamente falando. Não, já na célula não está ali com vestido. Está, não está ninguém com vestido. Estás a olhar para onde? Estás a olhar para mim, pá. Não é o meu vestido. É aqui a capa, é esta capa. Artisticamente está até bem produzido e tal. É o disco número 060253733072, agora ficam a saber. Da editora Universal Music Portugal. Sons em Trânsito, Boom Studios e tal, 2013. E ouve-se isto e chega-se à música 12, a última, e vamos ouvir mais uma musiquinha. Isto não é daquela aldeia. É para é parecido. Madre Deus. Não era para a frente, era para cima. Enganei-me. Portanto, Madre Deus, o Pomar das Laranjeiras, 17 de Agosto. Porquê? Porque, basicamente, isto é fácil de perceber, Madre Deus foi o grupo que mais marcou em 2013, como se fosse um grupo muito recente, não é? Formado há 5 minutos. Mas foi o grupo que mais... Sérgio Godinho continua a ser a presença forte. Basta ouvir isto, ainda é com a Teresa. Com a Teresa Salgueiro. Madre Deus foi o grupo que mais marcou este ano. E das músicas que até algumas foram escutadas aqui, esta foi a que me marcou mais, o Pomar das Laranjeiras. Já sei que para ti é Vaca de Fogo e bebé. E eu ouço o Voltado ao Mundo Pequenino, do Gil Linda, e chego à faixa de 12, lá está, por isso é que eu falei em 12, mas sim, um ano, nem sequer sabia que tinha 12 faixas, mas pronto. 12 faixas, tem o CD álbum, O Mundo Pequenino, um CD dos grandes, um LP dos grandes. Porque a música 12 diz, não ouviste nada, eu chego ao fim disto. Em termos de conteúdo, como o Carlos sabe, e como acho que devem todos fazer, mais do, além da melodia, dos instrumentos usados, a sequência acórdica, harmónica, também se deve ter em atenção as letras. E além de eu achar que a música é básica, na maioria dos 30 e tais ou 40 e tal minutos deste CD, as letras, além de serem básicas, às vezes dizem pouco. E eu escolhi uma música que, para mim, das que tem mais publicidade, é que, não estou a dizer que para mim é a pior música do CD, mas é que passa mais na rádio e televisões, e que ouve-se aquilo, nem começa mal, que diz, eu sou um pronome pessoal, sou a primeira pessoa do sujeito singular, ele é um pronome igualmente pessoal, e quer que eu me junte a ele numa relação plural. Onde está o meu substantivo? Em que verbo e que verbos posso ambicionar? Chamem-me nomes, maus adjetivos, se é para pior não vou mudar. Depois volta a dizer exatamente o que eu disse no início. Não sou artigo indefinido, nem coletivo, nem numeral. Tenho nome, exijo mais concordância gramatical. E põe mais abaixo, mais à frente. Sou um sujeito, procuro um verbo e um bom complemento direto. Quero frases afirmativas e não viver em voz passiva. O trocadilho não está mal, mas que conteúdo é que isto tem? Qual é a lógica disto? Depois cada um vai analisar. Tu não percebes que isto é assim e assim? Bom. E então, isto continuando no meu balanço. Eu lembro-me desta música. Que chama-se Concordância, que é a terceira música de hoje. Continuando no meu balanço, 2013... É, costuma-se dizer nos filmes a mesma coisa. Nas trilogias, o segundo e o terceiro nunca são iguais ao primeiro. Nunca tem aquele impacto, porque as pessoas, pronto, com o primeiro ficam surpreendidas, mas depois... Os de Olinda, com Dois Filmes e um Carimbo, e o outro, como é que chamava o outro? Bem, interessa. Foram atingindo impacto, mas eu acho que chega a isto, e este mundo pequenino fica-se mesmo para um pequenino. E depois de tanta publicidade que fizeram, ouve-se isto e... Lá está, é a minha opinião. Quem quiser me bater, venha aqui. Na minha morada é a Rua da Palma, número 5. Que venha cá a bater-me. Mas é uma... Mais do que desilusão, foi o que eu disse quando comecei a falar sobre esta música. Em 2013, na música portuguesa, se eu acho que houve... Sem falar em certas carreiras. Se eu acho que houve publicidade enganosa, foi neste CD de Julinho, Mundo Pequenino. Vamos escutar aqui a faixa número 2, chamada Concordância. Que para mim... Não vou dizer que é nada, também não vou afundá-los, mas está perto do muito básico, ou básico demais, para a qualidade que o Martins tem. Martins é um dos quatro familiares do Julinho Linda, que compõe músicas para eles e não só. Olha, a Namora, por exemplo, ouvimos uma música dele quando fomos ao Coliseu. E numa altura em que acabaram os Madre Deus com Pomadas Laranjeiras, se o Carlos deixar, vamos escutar a concordância. Hoje não há intervalo, que a emissão já é muito grande. Com o Gil Linda a cantar esta música, a faixa número 2 do álbum Mundo Pequenino, gravado em 2013 pelo Gil Lindinho. Eu sou um pronome pessoal, sou a primeira pessoa do sujeito singular. Ele é um pronome igualmente pessoal e quero que eu me junte a ele numa relação plural. Mas onde está o meu substantivo? E que verbos posso ambicionar? Chama-me nomes maus adjetivos, se é para pior eu não vou mudar. Sou um pronome, pronome pessoal, sou a primeira pessoa do sujeito singular. Ele é um pronome igualmente pessoal e quer que eu me junte a ele numa relação plural. Mas eu não sou artigo indefinido, nem um coletivo, nem um concordância gramatical. Procuro um verbo e um bom complemento direto. Quero frases afirmativas e não viver em voz passiva. Somos sujeitos, queremos verbos, bons complementos diretos. Queremos frases afirmativas e emoções superlativas. Somos sujeitos. Eu sou o pronome, pronome pessoal, sou a primeira pessoa. Mais música do Carlos Bonaparte. Ah, essa também. Nós andamos à volta com estes nomes. Isto tem a ver com Nas Voltas do Globo. Esta música é uma música do Sri Lanka. Dos Vento, não sei o quê, não é? Vento do Leste. Em junho. No dia 22 de junho, outra vez. Por acaso foi antes do Desconfia, que ouvimos ao bocado da Tuna Académica da FEP. Esta música foi na sequência. Nós na altura ouvimos três, acho que foram três músicas. Duas do Sri Lanka e uma de Goa. Olha o Conchicho da Maninha. Imi Atu Banebe. Pronto, é assim, esta música eu escolhi na altura, à conta de Nós Voltas do Globo, em que andei a fazer uma trajetória da música, da nossa presença pela... Espaço lusófono. Sim, espaço lusófono. Lá longe, senhora. Nas Índias e no Sudeste Asiático. Nas Ásias. Por aí. Pronto, e não só, na África, pronto, e na América. Bom, música que eu vou escolher hoje... Calma. Personalidade Internacional do Ano. Temos que render as músicas. Personalidade Internacional do Ano. Fica um bocadinho mais difícil. Aliás, há uma que é a personalidade pela negativa. Essa é muito fácil para mim de escolher, que é o Justin Bieber. Porquê? Oh, só vês que ele anunciou a sua reforma. Não anunciou nada. O Primo Sérgio já veio desmentir. Já veio dizer que ele não vai nada acabar a carreira. Ele me disse que ia acabar a carreira. Ele disse, vou-me reformar. Não disse era de quê? Podia ser das drogas. Pois. E Justin Bieber negativa porquê? Porque foi a desilusão. Para mim foi a desilusão do ano. Não teve ainda conseguiu ser mais desilusão que a Lady Gaga. Porque ao menos a Lady Gaga continua a fazer alguma coisa. Mas pronto. Ele é aquela base. Era um cantor e tal. Esteve lá em cima, não aprendeu nada com a Britney há 14 anos atrás. É drogas, é miúdas, é dar cabo dos estudos de fotógrafos. Mas onde é que estás a ir buscar essas histórias todas? Isso de drogas, miúdas foi aquela que inventou, duas que inventaram, que depois viram-se. Drogas, Justin Bieber. Sim. Quem é que disse? Eu disse drogas, como digo para toda a gente. Não, mas ele tem outro. E por acaso até admiro esse rapaz. Estou a falar, sério. E quanto a isso? Então ele quando fez o show lá na Austrália? Um show? Não foi um espetáculo, foi um show. Só um teste. Ele entre Sydney e outra cidade que ele foi atuar, foi uma casa prostituta. Disse tu, que veio nos tabloides e na imprensa sensacionalista. Estás a ficar passado. Ou então, por exemplo... Preta da Ponte. Porque ele recebeu. Ele houve um mandato de captura por parte da Interpol. Porque ele e os seguranças dele roubaram 1.100 dólares a um fotógrafo argentino. E entraram no estúdio fotográfico dele e partiram, foram dando cabo de material todo que encontraram até encontrar as fotografias que queriam. Não queriam que ele publique, que tal fotógrafo publicasse. Muito bem. E positivo? Já fica complicado. Não sei, já fica complicado. Então vamos à música. Já agora vamos esperar para a próxima musiquinha. Já agora, eu já. Sei qual é. Foi a tua melhor. As palmas é porque esta foi a melhor escolha do Carlos em 2013. Claro. És logo. Muito bom. Não, agora, se me permitires, deixa eu ouvir um bocadinho da música. Claro, vamos lá. Fazer uma canção com outro visual que tenha o bom sabor do ar de Portugal. Que seja muito alegre, que tenha muito amor. Mas o meu fundo e laranjas em flor. Fazer uma canção com sete notas só. Bateu o som nas teclas, nasceu uma canção. Um, dois, três, é uma canção de gostar. Espalha no ar, serve um alecrim. Canta na chuva, no refrão, salva a lua. Saudades e palmas do teu conteúdo. Esta música andou na minha cabeça e anda. Isto, se reparares, até já sei a letra disto. Porque é que isto, no mesmo dia em que eu estive a contar a história da Lotus, foi no dia em que escolheste esta música, no dia 20 de julho. E também falei sobre esta música. É, esta música é de topo para mim. Espalha no ar, cheiro esta, bom, bom, esta, bom. Esta música foi inserida no Festival 91. Foi. E esta escolhi música 6. Foi. Basicamente, esta música foi. Como é que eu escolhi esta música? Foi numa altura, porque a rádio teve durante muito tempo emissões paradas por causa do calor. E então, nesse tempo, o que eu fazia era passar o tempo da melhor forma. Não podia produzir publicidades, porque da mesma forma que não podia produzir os programas, não é? E então, mas dava para ver coisas no YouTube, porque não precisava dos discos para nada, só do disco do PC e não puxava assim pelo PC. E então fui encontrando estas musiquinhas todas do festival e esta era uma delas. 1991. Exatamente. Pronto. A personal internacional, pois, realmente não sei. Eu já ias falar da tua música. Se é que ainda sabes, o que é que vais responder à Violina? Sei, vou responder aos Violina. Atenção, há muita gente que não sabe. Violina não é o nome da cantora, porque ela é a Ana Bacalhau. Violina é o nome do agrupamento e ainda menos pessoas sabem que é um agrupamento familiar. Todos eles são ligados, são da mesma família. Marido, mais uma musiquinha. Ah? Atenção, que os Madre Deus devem ser os únicos que têm direito a repetir presença nestas escolhas. Portanto, em agosto, no dia 24, já depois de eu ter escolhido Madre Deus na semana anterior, o Carlos quis imitar-me. Não, ele já tinha escolhido isto há mais tempo. No dia 24 de agosto, a primeira música foi Alfama, Alfama. Eu escolhi isto porque também é uma música que me marca dos Madre Deus. O Carlos, na altura, escolheu porque? Na altura escolhi porque... E porque também já toquei esta música ao vivo. Sim. Eu não sei esta música, não sei porquê. Pronto, está bem. Eu estou falando da resposta. Estava eu a dizer que de um ainda é... Já agora, deixa-me uma coisa. Marido, irmão, cunhados. Deixa-me uma coisa. Como é que se chama esta... Família. Não, como é que se chama esta... Qual é que foi a sequência da música? Preta da Ponte. Das minhas. De 24 de agosto? Sim. Alfama, El Gato Volador e Lambreta. Tá, vamos a ver. Engraçado, não sei porquê. Já lá. Não interessa. Lá de me lembrar o motivo. A música que eu vou escolher, tudo linda, chama-se É Doido. Eu consigo fazer uma análise muito interessante deste disco. Eu acho muito o contrário daquilo que... Acho precisamente o oposto daquilo que tu achas. Mas o É Doido não existe neste disco. Existe a faixa número 11 chamada Doidos. Ou isso, lá estás tu a inventar Carlos Bonaparte. Nem por chegarmos à época natalícia, final de ano, tu deixas de inventar títulos de músicas. Tens razão, tens razão. Doidos, é número 11. Doidos. Antes da melhor todas, que é o fim. Doidos. Esta música em termos rítmicos tem semelhança com o número 2. Eu estou-me a rir porque... Eu meti esta música numa emissão do quadro da música, acho que é um conto a mostrar isto. E antes desta música, do Doidos, disse que o título associava-se aos dois locutores dos quais tu escolheste. Acho que foi este. Pronto, então, mas está bem. É uma dica para nós. Não, mas é assim. Quadras da música que, pela primeira vez, cumpriu um ano completo. Já posso dizer isso, porque o último já foi disponibilizado. Sem qualquer falha. Sempre que houve rádio, não é? Quando a rádio parou, o programa também parou. Pois. Mas, desde janeiro de 2013 até anteontem, Não falhei, já viste? Foi a primeira vez. Cumpri um ano sem qualquer falha no quadro da música. E pela primeira vez, ao fim de, vamos dizer assim, 4 anos, ou seja, 2010, 11, 12, 13, houve hora zero no dia de Natal. Engraçado, está aqui o Bitcoin. Ai, estou em 2013. Mas sim, continuando, o Doidos. O Doidos. Pronto, eu tenho uma opinião contrária realmente com respeito ao disco. Acho que é um disco muito bom. Dá continuidade à linha dos... Também já disse que é muito bom. Quando acaba, é uma maravilha. Dá continuidade à linha dos discos anteriores. Não tanto ao Dois Selos e um Carimbo, que acho que é o álbum de estreia, ou é o Fato Ninho. Não, o Fato Ninho é uma faixa. Uma faixa. Eu, é assim, claro que eles apostaram, só aquilo que eles fizeram foi apostar numa... Mais uma música. Ah, esta sei bem. A música chama-se Céu da Minha Rua. O Céu da Minha Rua. Amália Rodrigues, estamos situados já em setembro, no dia 28. Esta música basicamente é... E no final desta música vamos ouvir a tua escolha. Digamos que esta música é bem alusiva ao Céu da Minha Rua, ao programa. E é também referente a uns discos que eu tive na altura, em 2003, uns discos que tinham muita música portuguesa antiga, rara. E então encontrei esta música e também porque também tinha a ver, porque ela aqui passa a descrever qual é que é o céu da minha rua, e basicamente esse céu da minha rua é, ou seja, ela descreve, como eu descrevi as minhas histórias, ela também descreve o céu daquela rua. Pronto, eu também fiz uma pequena descrição daquilo que era o céu da minha rua. Bom, mas dizia eu que vamos aqui ouvir o Ed Doidos, aliás, o Doidos, porque gosto da performance interpretativa da Ana Bacalhau. E acho que, como já disse, o álbum continua a ter uma performance muito boa, muito equilibrada com respeito ao trabalho deles. Desde a faixa número 1, que acho que é. Já não sei, a faixa número 3 é que ele seja agora, não é? 8. É o número 8 também. Já não sei qual é que é. Algo novo, concordância, gente torta, há de passar, medo de mim, musiquinha, sim, semana passando. Sim, a música. Pronto, desde seja agora, que é o tema mais conhecido. 8. Passando pela musiquinha. Tu escolheste isso. Passando pela musiquinha. Ou em março. Passando pelo semáforo do João 21, que acho que é uma música. Apesar de estarem a tentar inventar. Apesar de estarem a tentar fazer uma coisa de estilo. Do Mastro. Como é que se chama a música do Mastro? 16 de janeiro. O CD ainda nem tinha saído, acho eu. E ouvimos no dia 16 de janeiro, 16 de fevereiro, seja agora de julho. Havia uma música que era a eterna problemática da composição do Mastro. Que é. Ah, sim, também deles. E eles tentaram fazer neste disco uma coisa parecida, que foi o Semáforo da João 21. Mais uma que está excelente. Eu acho que este álbum. Só que eles apostam por uma temática diferente. Talvez seja por aí. Eles metaforizam mais as coisas, mas está muito bem conseguido. Esqueci, eu não falei só de falei sobretudo da letra, mas também falei da construção musical. Para sim, mim está muito básica. Pronto, eu não achei. Pronto, mas vamos ouvir então esta música do Doidos, que acho que é uma música muito interessante também. Se calhar ainda assim é das letras menos conseguidas da banda, mas. É como disse, se calhar das menos bem conseguidas, mas ainda assim. Na banda? No Martins. Pois é, o Martins. Mas pronto, está lá. Ainda assim está lá, e em termos musicais acho que é um... momento de 2003, os cortes escolho eu. Quando o Carlos diz, está lá, e a imagem é minha tendo do outro lado. Hello, hello, baby, I can't know, say. A Lady Gaga a cantar no telefone. Está lá? Acho que esta música, em termos musicais, está muito interessante. Porque... E a homenagem a nós dois, pá. E desafia a lei da... Direitinho. A quarta música é faixa 11 do Mundo Pequenino. Os de Olinda vão cantar Doidos. Ele diz que o corpo não é uma culpa, é sim uma festa que se quer na rua. É doido. Ele diz que o corpo não se privatiza, só com desejo é que se realiza. É doido. Mas pouco a pouco vou na cantiga, que isto do corpo tem que se diga. Por mais que eu tenha não é é doido. Mas pouco a pouco vou na cantiga, que isto todo o corpo tem que se diga. Por mais que eu tente recusar a sua força, volta e meia eu fico doida. Ele diz que o corpo não goza nada. Mais tarde ou mais cedo, a cabeça que paga. É doido. Mas pouco a pouco vou na cantiga, que isto do corpo tem que se diga. Estimados ouvintes, bem-vindos à quinta intervenção de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Mais uma intervenção deste programa, deste espaço radiofónico de todos nós, que está inserido numa estação. Qual é a estação, Carlos Bonaparte? É a Rádio Antena Web. Como? É a Antena Web. Não, é a Rádio Antena Web. Ah, peço desculpa, é que isto é do meu mindinho e não cabia a palavra rádio. Isto é uma reposição não ensaiada de um... Nota-se. Do início histórico. Das cores, das cores. Eu esperei que é no dia 26 de outubro. Vocês não viram, porque de quando eu disse como, agarrou uma camisola do estilo. Não, era mais... Não foi isso. Era... Rádio, caralho. Era para aparecer, era para ficares mais perto do microfone. Para aí no dia 26 de outubro, diria eu. Só não me agarrou os pelarinhos porque isto não é camisa, se não agarrava aqueles pelarinhos. Isto porque no fundo estamos, uma música de fundo, estamos a ouvir Ave Maria, um excerto de Schubert, cantado aqui numa versão ópera bonitinha. Foi no dia 7 de setembro de 2013. Esta música, além de estar fortemente ligada a certos momentos deste programa, também está ligada a um momento bonito que eu assisti. Momento esquisito porque vi alguém a chorar e depois... Ainda hoje estou para saber porque é que aquela pessoa estava a chorar a ouvir esta música, cantada para Maria Mendes, que eu contei na altura que vi a cantar num seminário. E a Maria Mendes cantou isto de uma forma que poucas conseguem em Portugal. E eu vi gente a chorar por causa disto, ainda hoje estou para perceber porquê. Isto na altura de junho, julho. Foi um verão quente este ano, em julho. Não foi só na política que houve um verão quente também aqui para as nossas bandas. Ora, personalidade internacional do ano. Deixa-me seguir a moda, ao contrário do que costumo fazer, que sou do contra, sou um antissocial e anti-modal, se quiser assim. Uhum. E vou eleger o Papa. Porque o Bergoglio, além de também estar associado a um programa, uma intervenção muito bonita do nosso programa, em que tu falas sobre o Bergoglio, do que faz bem, o que faz mal, quando é que se deve meter nos olhos dos ceguinhos, e lá no Vaticano apareceu a associação do Papa Preto e não sei quantos. Que ainda hoje estou para perceber qual é a ligação, qual é o contexto e o conteúdo por trás desse Papa Preto. Se é um Papa Preto ou se é Papa ou Preto. Além de estar associado ao nosso programa, foi uma pessoa que me fez... Primeiro a sua eleição fez-me ver, porque é assim, a última vez que tinha sido eleito o Papa, eu ainda nem era maior de idade, não tinha noção e não ligava às coisas, como ligo agora, porque já tinha sido 8 anos antes. E não, eu ainda não era, tu já eras. Como é que é possível? Eu sei, já estás para ir fazer contas, e foi antes do meu 18º aniversário. E agora que ligo, e a eleição do Bergoglio fez-me reparar o quão forte, e já falamos disso em conversas aleatórias da altura, o impacto que tem ainda hoje a religião, a loucura que se cria, ou até uma pessoa bem próxima de mim a nível profissional, que é um ateu, que não liga um cara, que é um sacrifício levar, atenção que eu fiquei o cara a meio e ia dizer caraças, que faz um sacrifício do caraças em levar os filhos à catequese, porque para ele nem sequer andavam lá. E quando foi a eleição do Papa, ele deixou o trabalho para ir ver a televisão, para ver quem seria o Papa, e ainda ficou ali para aí uma hora a ver, não só o momento da eleição, mas o que ele falava e tal. E já me veio dizer, semanas ou meses depois, que ainda na sua condição de ateu, apesar disso tudo, é uma pessoa que segue e admira o atual Bergoglio. Vamos ouvir mais uma música? O atual Bergoglio. E yeah, meu, estou aqui, by the nice on the freak, gaiolinho, agora. Isto é o bairro, gigante bairro. Espião e bairro aparecem aqui, isto em outubro, vamos já ver o dia. Primeira música do dia 19 de outubro, escolha minha, porque foi, escolhi esta música através de uma novela, que foi a novela que me marcou, se Gabriela foi a que marcou 2012. Acho que nunca falei na Gabriela aqui, vou falar agora. Queres que eu fale sobre a novela Gabriela? Nunca falei nisso neste programa. Em 2013... Quer dizer, a Gabriela ainda apanhou o mês de janeiro de 2013, mas a partir do meio de 2013 até há poucas semanas, foi uma novela das bandas A4, a TVI, chamada O Mundo ao Contrário, em que eu conheci lá esta música e também fez-me pensar, um assunto já trouxemos aqui, está precisamente no dia 19 de outubro, esta vida de bairro, se tem mais benefícios ou malefícios. Gostaste de malefícios? Gostei. Gostaste? Gostei. uma gosto já foi há um mês e meio. E então o padre, o papa, que é o padre, não é? O santo padre, o padre maior, fez-me ver que é o impacto, as mudanças que ele trouxe, é uma pessoa acessível, desconfio que não vai durar muito, vai lá, já chegou ao fim do ano. Se não deixa ele aparecer morto, já sabem, não fui eu, mas já sabem que eu previ isso, eu e muitos outros. É uma pessoa que veio trazer mudanças, que veio falar outra linguagem, que veio meter outras ideias na cabeça e se calhar veio recuperar alguns católicos e tornar alguns que não eram católicos. Porque quando um líder é outro, aliás, vemos a grande diferença na Coreia do Norte. Foi para lá agora o Kim Jong-un, a diferença é notória. O tio já desapareceu do mapa, já deve estar enterrado numa bala, que sabe-se lá onde. Quando aparece um novo líder, mas um líder em condições. E que marca uma ruptura, que foi, no fundo, o que ia fazer o João Paulo I, mas não lhe deram tempo. Ah, não, foi um acidente, apareceu uma doença. É capaz de mudar o panorama católico para o panorama da Igreja Católica no mundo. Para já está a conseguir. E acho que é um grande motivo de orgulho para a Argentina. A Argentina, que também desportivamente acaba por estar ligada ao Papa, porque a equipa do Papa, o São Lourenço, foi criada por um padre já há cerca de 100 anos, em que o Papa, o Bergoglio, é sócio... Não é de médico, se diz, também não é honorário, mas pronto, é um sócio lá importante do São Lourenço. Foi campeão no torneio inicial da Argentina na semana passada. Muito bem. Numa jornada, não sei se soubeste, na última jornada jogavam o quarto contra o primeiro e o terceiro contra o segundo, ou o terceiro contra o primeiro. Estavam quatro equipas e não tapam o título. Estava o São Lourenço com 32 pontos, o Vélez, o Newell's Old Boys e o Lanús com 30. O Lanús é que foi à final da Sul-Americana com o Ponte Preta, não foi o Vélez. Sou burro. E um ano é que conquistou a Sul-Americana. Conquistou a Sul-Americana e depois, 4 dias depois, ia discutir o título. E o São Lourenço tinha 32, os outros 3, 30 pontos. Isto na última jornada. Mas ficou tudo empatado e o São Lourenço foi campeão. Pronto. Agora, a minha última... Com licença, obrigado. Falei há pouco de um seminário do Ave Maria e se houve coisa que me marcou este ano... A nível de ambientes, foi. E curiosamente, estou agora a falar no Papa, também não foi por isto. Hoje há muita coisa a calhar bem. Há uma música. Olha. Bel Chase Hotel, São Paulo 451, no dia 9 de novembro, porque junta duas coisas que me marcaram este ano. o grupo que é de Coimbra, primeiro semestre, muito ligado a Coimbra, e São Paulo, e o sotaque do JP Simões, como vão reparar, é... Naquela praça suja, com patrulhada pelo sexo. Ai, não tem sexo no programa. Junto a Coimbra e Brasil na mesma música. Isso faz lembrar a outra do... E também está ligado ao 4 de música. Faz lembrar a outra do... Não sei se lembras dos Tesourinhos Experimentos. Havia um programa em que... Já não sei qual é que era... acho que era a Ana Lucas. Que havia quem dizia... Nin! E ela, certo? Ou seja, uma palavra com a N. Nin! Certo! Depois, tipo... Agora com V. Vasco. Certo, ok. Vasquinho. Certo. Vasquito. Certo. Vibrador. Não. Nunca vi. Seu ambiente que marcou este ano foi um certo seminário onde eu comecei a assistir a missas. E eu sabia já há muito tempo que para o fim do ano, e já que estávamos no balanço, já fui a balanço musical, a balanço de recordações de programa e balanço musical, agora vou a balanço mais pessoal e de mudanças até nas posturas, nas relações com as pessoas, que surgiu num certo seminário e é o coro do Centro de Espiritualidade, e saber dizer isto, coro do Centro de Espiritualidade Redentorista, que eu sabia que ia trazer uma música cantada lá, a que se arranjou entre 17 que eu tive à minha escolha foi esta, porque isto já vem do tempo do Storyteller. A 1 de novembro de 2010, publicado dia 4 de novembro de 2010, em que numa das músicas, em que eu falo, não sei se lembras, uma sequência de acordes que vocês nunca ouviram. E lá para o meio cantei, Pai Nosso, em Ti queremos, Pai Nosso, porque chama uma música que também foi muito comentada no ano de 2010, cá para as minhas bandas. E por isso é essa música que eu vou trazer cantada por eles, e tocada por eles, porque é a referência direta, além de ser o mesmo nome de uma oração, que se entoa, se é que posso dizer assim, em todas as cerimónias, todas as eucaristias, vai ser cantado pelas pessoas exatamente de lá, num certo tom de Sui ou Hélia, e vamos escutar então, vou dizer isto outra vez, coro do Centro de Espiritualidade Redentorista. A cantar a melodia Pai Nosso, uma coisa que não é habitual, não. Músicas ligadas à religião. Este ano já escutamos aqui ao Amor Que Te Arrasta, que o Carlos ficou muito irritado, e de Gamargo Músicas do Outro Lado, fiquem lá com as vossas ilusões para vocês, bababó. Estava aqui a tentar encher tempo até descobrir o dia disto, do Amor Que Te Arrasta, para José Luís Borga, no dia 13 de julho. Portanto, o Pai Nosso. E já agora a minha música a seguir ao São Paulo 451 era Bem-vindos ao Cruzeiro do Paquete do Amor das Royalettes. Fecha assim as minhas escolhas. A minha última de 2013 que, calma, fecha um ciclo. Ainda bem que ainda tenho isto aberto. Que o Carlos ou não reparou, ou se reparou, nunca me disse de propósito. Que se iniciou em julho, que foi... Todas as músicas que eu escolhi foram portuguesas. Desde o dia 13 de julho, ou seja, o segundo semestre completo dos quais eu escolho eu, quando fui eu a escolher prioridades minhas, todas as músicas foram portuguesas. Sabias disso, Carlos Bonaparte? Pois é. É para compensar as tuas. A minha última escolha... Mas eu também estava escolhendo música portuguesa. Mas a minha foi só músicas portuguesas desde o dia 13 de julho. Portanto, o primeiro semestre teve músicas estrangeiras. A minha última escolha estrangeira foi no dia 29 de junho, com Michael Jackson e Billie Jean. A partir daí, e a partir do José Afonso, e vejam bem, portanto, os últimos 6 meses foram só músicas em português, cantadas por portugueses. E a última vai ser esta. O coro. Pronto, não vou dizer isto outra vez. É o Pai Nosso. Porque, coro... pelas ligações fortes até à minha personalidade e postura... Como é que se chama? Qual é o segundo nome? O Centro... Espiritualidade. O coro do Centro de Espiritualidade Redentorista. Vai interpretar esta música. Então, Pai Nosso. Junto ao mar eu ouvi hoje, Senhor, tua voz que me chamou. Yeah. nosso, em ti cremos. Pai nosso, te oferecemos. Pai nosso, nossas mãos, irmãos. Pai nosso, em ti cremos. Pai nosso, te oferecemos. Pai nosso, nossas mãos, irmãos. Quando eu for para outros lugares, terei eu que abandonar minha família e meus amigos para seguir-te. Mas eu sei que algum dia hei de ensinar a tua verdade a meus irmãos e junto deles repetir-te. Pai nosso, em ti cremos. Pai nosso, te oferecemos. Pai nosso, nossas mãos, irmãos. Pai nosso, em ti cremos. Pai nosso, te oferecemos. Pai nosso, nossas mãos, mais música do Coração na Parte. Desta vez Fausto, Navegar, Navegar. Isto em outubro, digo eu, no dia 19 de outubro. Foi uma resposta, foi por ela. Navegar, Navegar do Fausto. Esqueci-me de dizer ao bocado que até antes desta gravação, portanto no dia 28 de dezembro, fiz questão de me dirigir pessoalmente a uma voz, à portadora da voz que escutaram agora com o Pai Nosso, a agradecer o bom ano que ela, a mudança que trouxe ela, o ambiente em si. As mudanças positivas que trouxeram para mim nos meus... Sabes, 2013, eu estive a fazer contas de 2008 para cá, este foi o melhor ano que já tive. E mesmo no geral foi no topo 2, 3, 4 anos melhor que já tive. E a culpa, e a responsabilidade é tua, Carlos Bonaparte. Obrigado. Estás presente, pronto, a música. Navegar, Navegar foi porquê? Já agora, que foi a resposta a quê? Foi por ela que eu deixei de me ir embora. Ontem, hoje, hoje e sempre, ainda agora. Volto também. Pronto, já te lembro, já. Não, isto tem a ver com os tempos antigos do Fausto, com a Rádio Renascença, com o tempo que eu ouvi esta música. Com o tempo que eu ouvi esta música, eu lembro disso. Bom, a música que eu vou escolher vai. um aplauso para as datas técnicas aqui no estúdio número 2, há muito tempo não acontecia. É verdade, desde então. Peço desculpa aos ouvidos dos amigos ouvintes e depois pago uma consulta no dentista. Sim. Pronto, então vamos é assim, de uma forma muito sucinta. O balanço que eu faço deste ano é um ano de estabilização. Para mim é um ano de estabilização e pode ser um ano de mudança. Há uma coisa que eu me apercebi neste ano, que é a marca deste ano. Fica como marca. De uma forma geral, as pessoas não acreditam em mim. Isso quer dizer que não acreditam em Deus, que é a mesma coisa. As pessoas não acreditam, de uma forma geral, não acreditam em mim. Não acreditam que eu sou capaz. Não acreditam que eu consigo. Ah, acreditar no termo de confiar, de pensar que tu consegues algo. Sim. Diminuem-me. Não acreditam sequer que eu tenho o meu juízo todo. De uma forma geral. Não estou a falar de uma questão... Em concreto. É uma teoria já aplicada a muitas situações. E é triste. Mas assim, é um ano de estabilização. Foi o primeiro ano em que eu não conheci ninguém. Sabias? Então já escreveram lá do leste, não foi este ano nenhum. Não. Conhecer? Não. Já foi ano passado. Eu não conheço ninguém desde novembro de 2012. Muito bem. Eu já não posso ser o mesmo. Este ano é também... Posso, mas seria mentira. Este ano, 2013, foi o primeiro ano, foi o primeiro ano em que eu não estive um único dia a ponte no da ponta número preta. Um. É melhor não continuar com isto. Diz? É melhor não continuar com este bocadinho. Ponto. Mais música da preta. Esta música tem a ver com a mensagem do Lástima que é, ou seja, que pena que há que morrer, não é? Lástima que há que morrer, 9 de novembro. Olha o dia que eu fui ao Coliseu à AFEP. Nanita Vargas e Lopes Permanente. Sabes o que é que eu escolhi isto? Que eu acho que foi a música. Pronto, a segunda música. A mais esquisita foi a Dança da Lua do Dona Mato Grosso e Jair Melo Crash. Foi a segunda música mais esquisita que eu já ouvi neste programa. É um bocado esquisito, mas sim. Mas a mensagem é forte. Eu não estou a dizer que não, estou a dizer a melodia, não estou a dizer que é má. É fora do normal. Sim. É música. De outro continente, de outra cultura. Não. Mas sim, também pronto. Continuar. Foi realmente. Eu fiquei muito, muito. Como é que eu posso dizer? Pronto. Fiquei. Assim, foi o primeiro ano em que eu não estive um único dia no estúdio número 1. E hoje posso dizer. E quase que era se também não tivesse o estúdio número 2. Pois é, verdade. A 4 dias cá vieste. E há uma coisa que eu posso dizer hoje com outra calma, com outra. Foi uma perda. Uma perda que eu não consegui superar. Não consegui superar. É uma perda que deixou muitas marcas, deixou muitos danos. Por vários motivos. E sempre que há problemas com a vizinhança, que nunca tiveram a ver propriamente. Aliás. Nunca tive a ver com a rádio, e só uma vez diretamente comigo, de resto não tem a ver comigo. Mas de resto, cada vez quando há este tipo de problemas, ainda mais me recorda. Pronto, que isto não acontecia noutro espaço, noutra. Posso dizer que foi um ano sem cor. Eu acho que o único mês que houve assim interessante foi o mês de dezembro, em que a Rádio Interweb não teve assim praticamente disponível. Foi uma coisa. Tirando isso, foi uma coisa. Foi um ano muito, muito triste para mim. Em termos pessoais, aproximei-me da pior pessoa que já conheci até hoje, em termos para mim, ou seja, que me fez mais mal em termos anímicos, mas também da pessoa que me fez mais bem em termos anímicos. E foi sobretudo nesse caso que eu senti o descrédito das pessoas. Fiquei muito triste. Desaliei-me de uma das pessoas que mais estava ligado. Foi uma perda muito, muito dramática para mim também. Finalmente tornei-me um adulto. Frio, preparado para as coisas más, sem medo do aquilo que venha. Como eu costumo dizer, se é para morrer, que seja para morrer por tentar viver. Não morrer por deixar-me perder as forças. E portanto, vamos a isso. Quanto à música que nós vamos ouvir para fechar o ano, 2013 tem que ser assim uma coisa: o hino da Roménia. Ser. Vai ser. Sabes que eu estragaste-me os meus planos. Porque eu ia dizer, esta vai ser a primeira edição sem falar na. Roménia. Não sei se é, porque não sabes qual é a música que vem a seguir. Sim. Ah, não? Eu sei qual é, mano. A música que vem a seguir, nesta música de fundo estamos a ouvir. Ah. Continua. Pronto. Não sei se sabem, o Carlos passou o ano inteiro sem falar sobre a Roménia. E eu é que trouxe agora este tema de propósito. Para ele, claro, ouvir, para ele começar a ouvir a palavra Roménia, coisa que ele... Claro. Falou sobre um concurso de uma rádio, mas isso foi na Hungria. Foi na Polónia, não foi? Foi. Exato. Acho que foi no Vaticano. Não sei se sabem, ele participou num concurso de uma rádio. Foi no Vaticano. Pronto, e então eu... E a música? Pronto, a música é de 1904. É do Alexandre Moreschi. E chama-se Ave Maria. Vou dizer esta música porquê? Por vários motivos. Primeiro, o Alexandre Moreschi é um homem, mas canta com voz de mulher, porque ele era castrati. Ou seja, ele foi castrado aos 8 anos de idade para que mantivesse a voz sempre de um menino. E foi o último, um dos poucos que aceitou ser gravado. E foi o último castrati. Ou seja, foi o que morreu, foi o último que sobreviveu até mais tarde. Foi o último castrati, que morreu com 58 anos, acho eu. ou seja, 4 anos depois destas gravações. Foi então o último Castrati, ou seja, depois a igreja abriu essa prática. Mas pronto, a igreja abriu essa prática, mas basicamente, pronto, ele era o último, foi, pronto, foi o último, morreu mais tarde, mais pronto. Vou escolher esta música para responder à temática. Vou escolher esta música também por outro motivo. Porque para 2014, isto é uma novidade, não é em primeira mão porque já foi dado interesse em ponto, mas é quase. Primeira mão e meia. Porque o programa vai haver um regresso ao Canal 1, que é o Sonoplastia. O Sonoplastia, que era um programa dedicado à música antiga, sobretudo, vai regressar. No ano 2014 vai regressar. Agora aos sábados às 14 horas. Vamos ter aqui portanto um programa interessantíssimo. O regresso de Sonoplastia, que eu gosto bastante. Olha a Danisa com o Mr. Juve. Isto não é da Roménia. É. Está a ver? E ias falar da Roménia. Não, a telefone foi escolhida no dia 7 de dezembro. Esta escolhi pela seguinte sequência. Primeiro eu trouxe a música do Rodrigo Iglesias. Duas músicas. Não, disse primeiro. Eu trouxe a música do Rolo Iglesias, o Colá Mínima Piedra. Foi a representar a pior pessoa que alguma vez conversei. Depois dessa a morrer. A única pessoa com quem que eu era capaz de perder todos os limites. Era capaz de partir inclusive para a violência física. Se me encontrasse com ela. Digamos que... Como é que eu posso dizer? A segunda música, Essa mulher, foi uma alusão presente à melhor pessoa que eu já conheci na minha vida. E dou ao telefone. E esta foi uma fácil estabilização, mais alegria e não sei o quê. Dou ao telefone, ela tem uma música engraçada. E para fechar o Ave Maria? Para fechar então o Ave Maria com a... Não, estás a dizer... Já explicaste. Pronto, ou seja, o regresso à Sonoplastia vai ser bom. Ah, e porque eu tenho recuperado muita coisa... Do arquivo da... Sabes? Do arquivo da... Tanto de músicas antigas, tem recuperado imensas coisas. Pronto. Por isso. No dia 28 de dezembro de 2013, a última deste ano, última emissão, escutámos Excesso, Eu Sou Aquele, Santa Maria, com... Como é que chama? Tudo Para Te Amar. Tudo Para Te Amar, de Olinda Concordância, Doidos dos de Olinda, Cor do Centro de Espiritualidade Redentorista, disse à primeira, Pai Nosso. E fechamos com a Ave Maria, com o italiano... Alexandre Moreschi. Para curiosidade, no dia 28 de dezembro de 2010, há 3 anos, ouvia-se isto. Only Want, da Dido, Resistência no Meu Quarto, Uma Flor, entre aspas. Eu. Entre aspas, com criatura da noite. Quero ver uma espécie da... Painted of Angels, de Eddie Vedder e Rolling Stones, com Angie. Agora, estou para aqui a falar 2 minutos, já me esqueci, tenho aqui um manaço aqui à minha beira. Bom, vamos embora. Até para o ano. Até para o ano. Aqui o Mr. Joe vai passear um bocado, calma-se um bocado. Já sabem que vamos ter uma edição especial, não disse isto. Disse um 3 em ponto, mas diga aqui para os nossos ouvintes, os cortes escuros. Vamos ter para a próxima semana uma edição especial, que vai começar às 19h, mas só se vai estender até às 20h. Vamos fazer aqui realmente uma edição especial. Os cortes escuros vai ter uma hora no dia de aniversário da Rádio Antena Web. Não é que mereça ter uma hora, apenas mereci ter uma hora e meia, ou até duas. Ou 5. Só que a ideia é darmos espaço a outros programas que também marcaram a Antena Web nestes 4 anos. Fechemos com Ave Maria e... Alexandre Moraes. Boa Páscoa e muitas amêndoas.